O nosso tema de hoje, religião e religiosidade. Se confunde um pouco essas duas palavras, porque muitas vezes o limite delas, a gente não entende muito até onde vai. Então, às vezes, nós confundimos as duas coisas quando queremos falar de uma delas. A religiosidade é algo que está dentro de nós de uma forma inata. Nós não adquirimos. É como um sentimento, um reconhecimento de que uma força maior do que nós existe. Por isso que é inato. Então nós, todos os seres primitivos até hoje, sempre tiveram esse sentimento que brota. Porque de uma forma que muitas vezes nós não conseguimos explicar como que as coisas acontecem, como que tudo que nos rodeia existe, e nós instintivamente percebemos que existe algo que é bem maior do que nós. A gente poderia dizer que a religiosidade é o entendimento da nossa situação perante o todo, perante Deus. Ela é algo interno dentro de nós. E ela busca se exteriorizar através das nossas práticas. A religião já é o meio externo. A religião é a forma que nós nos utilizamos para manifestar a nossa religiosidade. E nós confundimos, às vezes, a religião com as instituições, que são formas de apresentar para nós como que nós devemos fazer esse processo de ligação ou de aproximação com Deus ou com a espiritualidade. Normalmente a gente confunde religião com religiosos e a gente aponta erros ou críticas por causa das práticas que as pessoas têm frente às instituições que professam. Todas elas têm como objetivo essa aproximação. Muda num ponto, muda em outro, porque nós, seres humanos, somos todos muito diferentes dentro das nossas experiências. Então nós entendemos, através da nossa religiosidade, como que deve ser esse entendimento desse todo. E aí nós buscamos, então, uma religião que responda a esses nossos anseios, ou quando não encontramos ou não queremos encontrar, nós criamos uma nova, que existem tantas pelo mundo afora. Mas todas têm o mesmo objetivo, que é nos aproximar. A religião, ela é algo poderoso. Poderoso porque ela congrega um número muito grande de pessoas junto, que seguem os seus preceitos. E nós sabemos que quanto mais pessoas juntas num determinado objetivo, mais força ela ganha. Em todos os sentidos, não só no material, mas no próprio sentido espiritual. Se nós pegarmos um número de pessoas, por exemplo, nós aqui nessa sala hoje, todas com o pensamento na mesma direção, nós formamos uma egrégora de energia capaz de realizar coisas que a gente não imagina, mas que a espiritualidade se encarrega disso. Ao fato que nós, isoladamente, também produzimos essa mesma energia, mas ela, em quantidade, acaba sendo menor. Então, as religiões tomam força também por isso, porque o espírito coletivo, como se diz, ele tem uma força capaz de mudar questões que nós vemos, diretrizes. Se nós estudarmos dentro da história da humanidade, a força que as religiões têm dentro dos povos, ela é sempre muito forte por causa de todas as situações. Mas, como é que nós escolhemos a nossa religião? Eu falei da questão da religiosidade que brota e que nós procuramos. Mas, muitas vezes, nós escolhemos muito antes de nós percebermos esse sentimento que tem dentro de nós. Então, por herança, quando a nossa família segue determinada religião, ela já nos coloca dentro desse mesmo segmento. E ali a gente vai conhecendo. Outras vezes, porque nós fazemos parte de um grupo e aquele grupo segue por aquele caminho e nós vamos junto com o grupo. Não são escolhas, são encaminhamentos. E como o ser humano, ele está em constante modificação, ou poderia dizer aperfeiçoamento, todos nós vamos nos modificando todos os dias e muitas vezes aquela resposta que nós temos, religiosa, ela não nos serve mais. Porque, como eu disse, religião e religiosos. Às vezes, os religiosos, eles trancam a religião dentro de uma caixa fechada em que nada pode ser diferente daquilo que está ali dentro. E nós sabemos que nós estamos progredindo em termos de evolução material mesmo, é grande. A própria ciência nos traz demonstrações quase que todos os dias sobre questões que ainda não eram conhecidas. Então, nós estamos aprendendo. E a religião precisa estar aberta a toda essa modificação. Ela precisa estar ampla e flexível para que alguns valores novos possam ser compreendidos. Não significa mudar a essência, porque a essência é a mesma. Mas muitas vezes nós estabelecemos padrões muito rígidos que não permitem, então, que a gente se encontre. E através dessas buscas, então, nós vamos nos orientando durante a vida. Então é muito normal, porque é difícil alguém, hoje até é mais fácil, né? Mas há um tempo atrás era difícil alguém nascer espírita. Era uma busca que a pessoa fazia e encontrava através de vários ensinamentos uma resposta para questionamentos internos que tinha. Outra questão, há um bom tempo atrás, hoje ainda acontece, mas as religiões dominavam muito através da questão do medo. Então era muito normal, porque o medo é um instinto também, é um sentimento instintivo que nós temos. Tudo aquilo que nós não conhecemos, nós sentimos medo. E aí o que a gente faz? A gente busca algum lugar que nos dê alguma segurança. E sempre nos foi colocado das questões de que punições, infernos e outras coisas nessa linha eram terrivelmente fatais para a nossa existência. Com medo de algumas coisas que pudessem acontecer nesse sentido, nós nos colocávamos dentro de determinada religião, essa ou aquela, não importa qual. Porque estando dentro, nós estaríamos seguros. E quando eu falei que a religiosidade é inata, é natural, e que todos nós temos, seria também natural a gente entender que, através disso, nós buscamos uma religião para manifestar esse sentimento que nós temos. Bom, a gente conclui o que através disso? Então, todos nós seríamos praticantes de alguma religião. E a gente sabe que não é verdade. Todos nós estamos rotulados com alguma religião. Tem aqueles que negam, né, que de repente não aceitam nenhuma. Mas a grande maioria está rotulada com eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal outra coisa. E na verdade são só rótulos, porque nós não exercemos aquilo que nós estamos talvez procurando verdadeiramente. Os rótulos fazem com que a gente esteja numa posição, de novo, perante a sociedade, tranquila, confortável. Nós não entendemos que, verdadeiramente, não adianta nós fazermos parte de uma instituição. Isso são práticas exteriores, são práticas para os outros verem. Na verdade, o que nós precisamos é trazer aqueles ensinamentos para dentro de nós. Esse é o efeito que a religião deve surtir dentro de nós, que é aproximar cada um de nós do entendimento de Deus. O que faz esse entendimento? Vai nos salvar? Não. Provavelmente vai nos transformar. O entendimento que nós tivermos vai ajudar a nos transformarmos. Para que através dessa transformação a gente se modifique verdadeiramente nas nossas práticas, em tudo aquilo que a gente emana. Tudo aquilo que a gente emana. Mudando o nosso pensamento e através dele as nossas atitudes, porque nós estamos a todo momento exercendo aquilo que nós trazemos dentro de nós como conceitos, como concepções ou até pré-conceitos. Então nós precisamos de... é como uma água nova para nos reabastecer e nos dar uma energia diferente para seguir em frente. O que que nós podemos fazer com relação a essas informações que nós temos? Todas elas têm um propósito. Quando a gente lê um livro, seja ele de cunho religioso ou não, a gente pode observar que qualquer um, mesmo que não tenha uma direção religiosa, nós podemos tirar dali algum ensinamento. Porque é uma experiência de vida, é uma maneira de compreensão. E através dessa absorção desse conhecimento, é que nós vamos como que incorporando em nós toda essa necessidade que o ser humano tem de se transformar. Porque nós precisamos mudar, é fato. Nós precisamos ir além. A nossa humanidade, eu disse antes que nós estamos em constante desenvolvimento, e às vezes parece que não, né? Quando nós olhamos assim, mas como é que nós estamos nos desenvolvendo se está desse jeito que está? Mas se nós pensarmos ou estudarmos como é que era o passado, e o passado às vezes não muito longe, não precisamos ir muito para trás, não. 100 anos já é suficiente. A gente vai ver como é que era o mundo, como é que eram as ideias, quanto era difícil muitas vezes ter uma liberdade de credo, de religião, poder assumir a tua religiosidade de uma forma aberta, sem censura. Em alguns lugares hoje ainda isso é extremamente difícil, mas nós já estamos caminhando cada vez mais num processo de libertação. E o que vai diferenciar tudo isso não é o rótulo de ser parte de tal ou tal segmento. São as nossas práticas. O exemplo que a gente vai fazendo todos os dias começa lá dentro de casa, depois a gente vai ampliando na escola onde a gente frequenta, no trabalho, nos amigos, por fim, em todos os lugares onde a gente está. É isso que vai dizer quem realmente nós somos. As nossas práticas, aquilo que nós estamos manifestando. Quanto mais próximo nós estivermos desse entendimento de Deus, melhores serão essas práticas. Quanto mais afastados, aí talvez seja aquilo que a gente vê e critica, né? Que a gente acha que está difícil, que está ruim. Mas porque talvez o entendimento é que está um pouco diferente, não está sendo bem compreendido. Mas, para a gente só entender, né? Quanto mais a gente aprofunda um assunto, um ensinamento, mais a gente entende, mais a gente amplia a nossa consciência. E através dessa ampliação é que a gente se automodifica.